prossigamos, Senhor, em Ti, deixando os rudimentos. Na fé seguimos até a perfeição. Teu amor é nosso fundamento. Esperança firme, ancorada a alma. Em Ti encontramos paz. Teu juramento é imutável. Nosso refúgio sempre será. Abençoando, Te abençoarei, multiplicando sempre em Ti. Deus não é injusto, Ele é fiel. Nossa obra Ele vê por nós aqui. Esperança firme, ancorada a alma, em Ti encontramos paz. Teu juramento é imutável. Nosso refúgio sempre será. Olhemos para o alto com paciência. Vamos seguir como Abraão, em Ti confiamos. A promessa vamos sentir. Esperança firme, ancorada a alma, em Ti encontramos paz. Teu juramento é imutável. Nosso refúgio sempre será. Português e worship, acústico, guitarra, piano. Seguir embriadores bebendo.